teu feeling. Sua mãe cheira peido. Mãe, sua mãe, moribundo, cabelo. brasileiro. Mãe! Sua mãe comeu até o leiteiro. Mãe! Sua mãe assina sexo.